para final da 90, tá na base para final da 97, então. Luiz Alfa Romeo de Alfa Tango, autorizado para uso 197, o vento 1900 graus, 89, reportando solo controlado. Vem com 8, autorizado final da 97, pouso parado, de Alfa Tango. Paulo Chanel, Torre Boa Tarde, Chanel Beatriz 26, ponto 0, pronto. Puxa 6327, autorizado, alinhar e decolar, pistola 0, vento 1900 graus, 89. Alinha e decola, 106387. Pistola 9, puxa 10, pistola 9. Pistola 9, 9, autorizado, 17. Solo controlado da 197, solo controlado, desculpa, pouso parado 97, vem crescendo a base. Tente alefatão, visual com o mesmo, solo aos 4,6, ao estacionário vendo frequência. Estacionário, solo exalador, guardião, 01. Guardião 01, se aproximando do farol de tapão, reportando a vertical do mesmo. Tênis confirmando, guardião zerando, mantendo 500 pés. Afirma, 500 pés, passando, que gostou agora. Puxa, na 6327, decolado ao 47, chama o controle em 120, decimal 8, precisa? 1208, informa que quase colidimos com um bando de pássaros que está bem no eixo da decolagem. Tivemos que fazer uma leve correção à direita. Gente, puxa, na 6327, será informado. Graças. Foi falado ao guardião 01, vertical do farol. Guardião 01, da presente está autorizado o cruzamento da final do 90, não há tráfego reportado, se possível agiliza a reporta final do 97. É isso, para entrar para reportar autorizado o cruzamento da final do 90. Então, 3155, autorização Guarulhos e informação Quebec. 3155 para Guarulhos, com ADL, aguarde toque, número 2. Aguardando número 2, 3155. Se não, você reporta no solo controlado. Reporta no solo controlado. Convindo autorizado 360, vento 21, decola da 1 a 0, curva direita, arco, eleva. 5426, transponder, o controle, 120, decimal 80. 120, decimal 80. 3360 autorizado com o risco azul 4118, decola da 10, curva direita, feita a água pela época 5426, confirmando transponder, 120, 80, o controle do azul 4118. A saída árvore é elétrica. Exatamente, árvore é elétrica, 4118. Correto, no 3, chama pronto, respeito a neta. Dado. Maceió, Devissac, 41 Índia, Ponte Espera, Torre 1895, Agiste 9090, boa viagem na 966. Batinga, Ponte Espera, 1895, cuidado, 9066. Baixou, travou, gol. Gol no 620, avistado, livre pouso, 10, vento 120 graus, 99. Autorizado, pouso 90, gol no 620. Atlete Mike, boa tarde, prepare a arbor, confirme o pátio, pista, estrutura da decolagem, quer ver? Prepare a arbor. 3155, confia? Pronto, copa, 3155. Guarulhos, autorizado 320, VPZ 190. Decola da 1-0, curva à direita, aperfeita da El, Leda, Monte. 5176, transponder, o controle 120, decimal 80. Guarulhos 320, pistão no 0, curva à direita, da El, Leda, Monte, Van. Aperfeita 1-0. 5176, transponder, Monte 12680. Correto, chama pronto no ônibus, se tiver funcionamento. Vamos lá, 3-1. Alô, Salvador, eu vou no 620, livrou, boa tarde. No 620, Alfa, reportante 210. Alfa, reportante 210, estou no 620. Mike, Juliette, Mike, copia. Terra 90, Delta, Vitor, autorizado, 430, depois do 21, até confins, após conforto. Recola da 17, com a direita, no perfil da Arbor, Eletro. 5423, transponder, o controle, 120, decimal 80. Mais correto, tem informação do seu B? 966, ponte para dar 1-0. Bono 966, informa o bono de pássaros sobre a cabeceira 28. Autorizado a linha de decolar 1-0, vento 1-0 graus, 8-9. Bem, então autorizado a linha de decolar 1-966. Tem condições de agilizar e decolar de imediato? Vai agilizar, 1-966. Terra, hotel Yankee, prossiga. No pátio 3 já está pronto? Não, está pronto para 4? Barulhos autorizados, uma centena, vergulho 677 até ideal. Após o Whisky 1, segue conforme. Decola da 1-0, curva direita no perfil da Coral. 5-4-3-6, transponder, 1-2-0, decimal 8-0, o controle. Terra Hotel Yankee. Juliette 02, 1-2-0. Final do 1-0. Que seja 9-1-3-5, aguarda a pista livre, que é NH-1-0-1-0. Guardando a pista livre, 9-1-3-5. O transponder 5-4-3-6 e o controle operando em 1-2-0, decimal 8-0. Terra Hotel Yankee, chama para acionamento. Pino 35, livre pouso, pista 1-0, vento 1-0 graus, 9-9. Sim, pista livre, zona 1-3-5. Meia, decolador 57, chama controle 1-2-0, decimal 8. Enter, boa tarde. Salvador, para 37, acionamento azul 4-1-1-8. 4-1-1-8 no 3, autorizado, chama ataque. Chama ataque, 4-1-1-8. Zulu 90 para a vitória da conquista. É confirmado o transporte em Pia? Aqui 085 visual, é isso? Sente, o Eco Zulu 90 está autorizado a vitória da conquista. Decolando da 17, curva direita, corredor axé. Restrito a 1 no mil pés até a liberação do controle. A senhora 5143 transponde o controle em 1-2-0, decimal 8-0, é com o Zulu 90. 1-1. 2-1-1, obrigado, boa. Porta a porta, 4-5, aciona e chame a torre para o táxi, pode chamar 0-9-0. tarde, livrou 9135 da Azul. 9135 Alfa Kilo, Pátio 3, 4 Romeu. Alfa Kilo, Pátio 3, 4 Romeu, 9135. Boa tarde, é o Chaner 6314 com a Quebec. Você poderia adiantar a saída para mim, para Petrolina, senhor, decolando a 10? Não, só saída com uma cópia, está pronto. Pronto. Autorizado Salvador Petrolina, nível 340, decola da 10, curva esquerda, perfil da Momo, transição, Nilinho. Só perfil 20. Então, aciona 5441 no transponder e controle no 20, 1080, puxa NR 6314. Prezado 340 para Petrolina, decola da 10, curva esquerda, na Momo, só confirmada a transição, Alper Zulu 20, 5441 no transponder 1208, libera, a transição é Nenim. Nenim, November Echo, November Ninja, Mike. Gente, chamará para buscar questionamento a 62, 6314. A senhora chama para o próprio táxi. Tem um aqui. Eu falo Salvador Gol, 1097. Boa informação, Quebec, gate 4 para a cópia com. Aguarde a cópia só um minuto, prepare a arbor. Salve Salvador, Xenã 6355, Juan Quebec, remota 13, autorização Guarulhos, pronto 4. O Xenã 6355 para Guarulhos, confirmando? Afirmativo. Número 2 cópia, prepara a Dell. Na esposa. E o 4118 está pronto para o táxi, senhores. Tem 122 pessoas a bordo, 3 horas e 20 alternando o Ribeirão Preto. Direita Índia, ponte espera 1895, ajuste 9010, boa viagem, 4118. 1090, 1895, vai chamar no ponte espera, 4118. Pronto, compra 097. Confins, autorizado 360, viu Pedro 21. Recola da 10, curva direita, árvore, elefa, 5432 do transponder, o controle 120, decimal 80. 360, Pedro 21, sai da árvore, elefa, 10, curva direita, 5432 do transponder, 1208 do controle. Correto, 097, chama pronto, no 4. Chama aí. Chinem 355, pronto? Afirmativo. Guarulhos, autorizado 360, VP Zulu 90. Decola da 10, curva direita, da El Leda Mótima. 5431, o transponder, 1208, controle. Autorizado 360 para Guarulhos, decola da 10, curva direita, saída da El Leda Mótima, Upper Zulu 10. 5431, transponder, 208, controle, Chinem 355. É 355 correto, chama pronto. Estiver de treinamento, na remoto no 4. Chama nada. Jefferson, novembro do ingresso 917, reporta na cabeceira, pronto. 141118, decolador 06, chama o controle, 120, decimal 8. 08, boa tarde. Torre, boa tarde, Olympus 61, rotatória, 1500 pés. Olympus 61, confirma intenções? Recolhimento visual, pôs 1 0. Sente Olympus 61, aproxima até a vertical da RMA, tem conhecimento? Confirma. Olympus 61, está presente, está autorizado a curta base da 1 0, reporta na final da 1 0. Ah, sim, então curta base da 1 0. Aproxima de Lisa, tá? Aproximando de Dona. Maravilha. Autorizado pouso 90, vento 120 graus 89. Livre pouso, pista no zero, limpo, chão. Tango Eco, Zulu Novembro, mantenha a posição na cabeceira 17. Autorizado, chama para ingressar no pátio principal. 1 novembro, tem condições de decolar de imediato, 1-7? Estou autorizado a decolagem da 1-7 de imediato, vento 1-1-0 graus, 8 nós, atenção possível de queda de turbulência. Salvador Azul 6918, boa tarde, estabilizado RLS. Ponte Azul 6918, continua a aproximação, aguardando pista livre, que é legal 9010, vamos tráfego decolando da cabeceira auxiliar. Sente, aguardando autorização de pouso 6918. Ponte 61 no solo 09, livra à direita, chama solo 121 decimal 1, mantenha-se antes da alfa. Tango Eco Zulu November decolado ao 09, chama o controle. 120, décima 8. Prazer, Salvador, 208, décima 9. Olímpico 61 no Alfa, Delta, na Delta, mantém a posição, chame torre para o cruzamento. 295. Solo 9097, gate 4 para Push. 9097, gate 4. Autorizado, senhor presidente. Salvador, boa tarde, Passarelo 2231, tá? Foi, Alessio. Passarelo 2231, continua a aproximação, número 2, QNH 1010, aguenta a pistaleta. Se escuta, 2231. Olympus 61, observa bastante aeronave, Embraer 190 da Azul, após estar autorizado o cruzamento da final do 90 até o pátio militar. A estacionária livrando frequência. Azul 69, 18, no solo 11, livre à direita, chama solo 1211. Direita, solo 211, 69, 98. É 355, autorizado, senhor Tota. Camarada, táxi, 63. Solo, Salvador, boa tarde, 69 no 8, liberou o posto. 69 no 8, Alfa, repórter, Juliette. Alfa, repórter, Juliette, 69 no 8. Azul no zero, tá baixando e travado, 2231. Então, se é que a visual com a TR-72 no final da 10 da Passarelo? Afirmativo. Após passagem do mesmo, autorizado a alinhar e manter a cabeceira no zero, tá patando o ferro até o Ian. Após o mesmo, a Salvador, é o gol no 620, boa tarde, informação Quebec, Recife. No 620, boa tarde, para Recife, prepare a pulsa, só um minuto para passar. Vai dando, para Confins, prepare a argosta, instante para Confins. 172 Juliette para ingresso azul, 698. 172 Juliette, 698. Até a posição 698. Chamar 1218, 1211 no passarelo. Oi, Salvador, Guardião 08, procura de rotatória. Guardião 08, reporta na vertical da rotatória. Guardião 08, reporta na vertical da rotatória. Tá parado, é vertical da rotatória, 08. Sapatão Serra até o Yankee, livre decolagem pista no 0, vento 1-0 graus, 8 mãos. Reporta da Juliette. Passagem, estacionamento 6355, 121, 511, Galeão. Evitar, se bate 1 no Indy, Montes 895, ajuste no 0. 1-0, boa viagem, 6355, segue o voo até o posto certo. Sente, 895, pode esperar seguindo o voo, bate ainda, 6355. E o voo 097, pronto para o táxi, 184 a bordo, Brasília, autonomia 0338. E táxi direita Índia, ponte espera 1895, ajuste no 0-1-0, boa viagem, 1-0-1-0. Índia, 1895, 1-0-1-0, obrigado, bom dia, 0-1-0. 6998, após a aeronave da Bianca, ingressa até o 9. passagem do avião que ingressa portão 9699. Passarei 2231, segue o azul à sua frente até remoto no 2. Remoto no 2, seguindo o azul, o passarei. Voo no 620, pronto 4? Pronto 4, então. Recife autorizado, 370, decolando da 190, curva A, esquerda, no perfil da PUC, região Maracaju. Fazer Aracaju, conforme a rota. Aciona 5453 no transponder, o controle 120, decimal 80. Voo no 620. 370 aprovado, decola da 10, controle da esquerda, na PUC, região Maracaju. 4536, transponder 208, voo no 620. No 620, correto, chama pronto, desvestramento, confirmando portão 2. Portão 2, chamada pronto. Para as pessoas chamaram na pista, zero oito. Três, dois, um, sete, copia. Com 15 autorizado, 360, represura 190 até por baixo, após, represura 16, e conforme. Decola da 190, curva direita, da El, Leia, da Mótiva, 5443 o transponde, 1208, controle. Correto, 01, chame pronto, desvestramento. Salvador Gol 097. Gol 1097, ali mantém, cabeceira 10, autorizado. Ali mantém 10, Gol 097. Guardião 08, no salão Zulu, 8, utilizando o backtrack, após 84, passe do Bré. Guardião 097, conforme coordenação com o controle, manterá a prova de 3 mil pés após curva. Fechamos o controle em 120.8 após a decolagem. Gente, mantém a prova 3 mil após a curva, gol 0907. Controle 1208, autorizado? Sim. Ali decola? Ah, sim, gol 0907, vento 2089. Ok, ali decola, gol 0907. Foi Salvador, boa tarde, Xanem 6355, ponte de espera, pronto. Xanem 6355, mantém a posição no ponto de espera. Aguardando. Ele é 355, cruzado de ar e manter a cabeceira no zero. Ali mantém, estamos zero, 63. Tá, 3, guardião 08, eu estou sinalizando frequência, boa. Santana 6355, contra a cabeceira mais 2 minutos. 355, livre decolagem 10, vento 1, 30 graus, 109. Iniciando decolagem, 355. Lotando 3155, pronto para puxar back acionamento na 111. Intervalo 3217 para puxar? 3155, vamos estar pronto para 011. 3155 no 111, autoridade sobre o táxi. Chamada para passar, 3155. Eu estou 3217, pronto para o 011. Está pronto? Chama pronto. Está pronto, pode iniciar? Afirma, então inicia no 01, chama pro táxi. Chama o táxi. Controle, 1208. 208, 6355. Alô, Salvador, Xamé 6314, puxa acionamento, portão 06. 062, aguarde para o puxo, 6314. Guardando, 63, provado. Táxi 2317, 1182 a bordo, 3h20, Campinas. 182, 3h20, Campinas, direito táxi, direita ainda, ponto espera 1895, ajuste 90, 10, 3217, boa tarde. Bravo, 1895, obrigado, boa tarde. Aguarde para o puxo, 9210. Tá bravo, tá presente a próxima direta da RMAD, agilizando? Vem, sim, senhor, é presente para a RMAD, autorizado. 7, agilizando, direto, autorizado, cruzamento do eixo final, down no zero, agilizando. Então, já bravo, tem a aeronave estimando a final em aproximadamente, tá aproximadamente 5 milhas da final, down no zero. Ficando, tá agilizando, bravo, a baixa altura. Está aguardando o início do táxi do Airbus que vai contornar o pátio. O voo no 620. Ah, tá ok, vai dar, obrigado. Tá 3217, autorizado ali ainda decolar pistão no zero, vento 1-1, 0 graus, 7 mais. Ali decola no zero, tá 3217. Salva, Salvador, copiou 3155? Afirmo, 3155, autorizado táxi até o ponto de espera da 1-0, via Pátio Uni Índia, no ponto de espera Torre 1-18, desse 195. Ajuste no 0-1-0, bom voo. 0-1-0, Pátio Índia, ponto de espera 1-0, 1895. 620, aguarda autorização, voo no 620. Salvador, Pastor 03. Pastor 03, continua a aproximação aguardando pista livre, QNH 1010. Aguardando pista livre, Pastor 03. Portão 62 autorizado, chama táxi. Livre push no 62, chama táxi, fechando 63 no 4. Bolso, tá com o baixo travado, o baixo 03. Tá 32 no 7, decolado aos 32, controle 1208. 208, tá 32 no 7. Tango de Bravo, na final do ano. Tango de Bravo, vento 110 graus 99 no aeródromo, reportando o solo controlado. Chama táxi. Ok. Então, em Salvador, 3155, ponto de espera 1-0, pronto para a decolagem. Tá, 3155, mantém o ponto de espera. Até ponto de espera, 3155. Já 01, prossiga. Somente tempo estimado do patrulhamento. Conicente, guardião 01, chame pronto para o táxi. Autorizado, reporta na ótica, QNH 1010, guardião 01. Solos 34, Flamengo de Abravo. Guardião 01, ingresso, capsule 17, a porta anel pronto. A aeronave nacional, não tem como autorizar o povo a decolagem agora, está presente. Estou autorizado, capsule, presente. Tem que ser a baixa altura, então, até a capsule 35, o guardião, a aeronave já está livrando, né? Sinal da 1-0. Chame a 314, aguarda instruções de táxi. Mantendo a posição, chame a 314. Na final, 3155. Autorizado Guarulhos, via pêndulo 10 até Tango Bravo Eco, nível 360. Decola da 10, curva à direita, da El Leda Motiva. Aciona 5471, no controle 120, décima 8. Guarulhos, apresurou 1-0, Tango Bravo Eco, decola posição 1-0, curva direita, subida da El Leda, 5471, transforma 08 ao controle. Só confirma da El Leda e a próxima, voo 1 no menor. Da El Leda, Motiva. Da El Leda e Motiva, voo 1 no menor. Correto, chama pronto, portão 7. Chamando, voo no menor. Solo, voo 9620 para o táxi, 123 a borda, Zena Natal, 3:10 da zona rede. Livre táxi até o ponto de espera da 10, direita via Índia, no ponto de espera torre 118, décimo 95, ajuste no 010, voo no 620. Via Índia, 1095, mantivera, no 620. Hoje é 6314, livre táxi até o ponto de espera da 10, segue bang da Gol como número 2, no ponto de espera chama pronto, 118, décimo 95, ajuste no 010, bom. Ajuste 1010, livre táxi, segue o gol, para a dona zero, monitora, quer dizer, chama, 295, obrigado, boa tarde. 63, 14, 2. Solo, passarelo 2231, autorização, barreira. 3-1, boa tarde, só um instante, cópia. Torre Salvador, eu vou no 620, boa tarde, está pronto para contar. Vou no 620, boa tarde, autorizado ali e manter 1 no 0. Ali manter 1 no 0, vou no 620. Decolado às 37, controle 1208. 208, 3155. Passarelo 2231, copia? Via 2231. Autorizado barreiras, via Whisky 42, após segue conforme rota. Nível 1-60. Decolagem da 1-0, curva à direita, corrige curva à esquerda, perfil Momo, transição VATAP. Transponder 5462, controle 1-20, decimal 8. 0-60, 42, decolando 0, pela esquerda, Momo VATAP. 462, 1-20, por favor. Correto, chama pronto, confirma o guincho, 2231. Módulo 2. Gente. Livre Champ Taxi, Maquilete Mike. Xené 6314, Aliari manteu no zero. Aliari manteu, estou no zero, Xené 6314. No 620, decolado aos 40, controle 1208. 208, gol. Xené 6314, livre decolagem, pistão 0, vento 1-0 graus, 7 nós. Livre decolagem da 1-0, Xené 6314. 6314, decolado 41, controle 1208. 1208, acionei Juliette Mike, táxi autorizado, reporta na Papá, QNH 1010. 1010, reporta na Papá, 1010.